acompanhando, né? Você está percebendo isso? E o objetivo é aprofundar certos temas, diversificar, formar, catequizar, criar consciência. É ir para um outro caminho, mas o objetivo é o mesmo: evangelização. Toca o sino, sacristão. E ficou tão forte isso que foi o nome do podcast. Toda semana, uma novidade para você. Toda semana, uma novidade para você, sempre com cortes durante toda a semana dos principais pontos. Você está gostando? Interaja conosco. Interaja conosco. Inclusive, você pode 041-3221-6060 para o sacristão dizer para ele se está gostando ou não. Brincadeira, dizer para mim. Você pode pelo aplicativo 41-3221-6060 e também gravar o que você está achando sobre o podcast Toca o Sino, Sacristão. Semana do Divino Espírito Santo. E eu quero ler um texto enquanto rezamos. Os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Os da carne são contrários ao do Espírito. Os da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, inveja, bebedeira, orgias. Os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Senhor, dai-nos os frutos do teu Espírito. Senhor, nós necessitamos dos frutos do teu Espírito. Dai-nos a caridade, que São Tomás diz que é o fruto mais importante, porque é o fruto que nos faz semelhantes a Deus, que é amor. O amor para com o Pai, do Pai para com o Filho, do Pai e Filho para com o Espírito Santo. Quando nossa alma está repleta de amor, de caridade, somos transformados. A caridade, o amor dentro de nós, sabe o que provoca? Um sentimento de repulsa ao mal. A caridade, o amor dentro de uma alma, faz com que detestemos o mal. Jamais nos aproximemos do mal, do pecado, de um erro. O amor que vem pelo Espírito Santo a nós nos faz desejar sermos semelhantes a Deus, sermos melhores, e esse ser melhor, ser santo. Senhor, dai-nos a virtude da alegria. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Derrama sobre mim alegria. Que você tem coragem, diga: eu perdi a alegria, Senhor. Eu perdi, por várias razões, me roubaram a alegria. E às vezes é verdade, nos roubam a alegria. Uma morte, uma crítica, uma calúnia, algo que nos aconteceu, um trauma, nos rouba a alegria. Então diga: dai-me alegria, Senhor. Dai-me do Espírito Santo a alegria de viver. Alegrai-vos sempre no Senhor, disse Paulo a Filipenses. Alegrai-vos. Amém. Semana do Divino Espírito Santo. Filhos queridos, chegou a hora. Também, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, ensina. chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos causos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo na dor, que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança no coração de Jesus, a vós recorro neste caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime meu coração. Diga qual é a intenção. Acredite nas causas impossíveis. Deus dá um jeito. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessário a quero. Apresentada por vós que sois tão próxima e amada por Deus, eu tenho certeza que serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei para melhorar a minha vida, os meus costumes. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietrelcina e Santa Rita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa música é fortíssima. O clipe você acompanha Padre Manzotti vivo. Raízes FM, a rádio feita pra você. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Meu amigo, quero caminhar do lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz,

liga aqui. Raízes FM. No Ligado vem aí a próxima atração. A partir de agora, Raízes FM apresenta Esporte da Raízes, comunicando Edvan Silva. Muito bem, 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Bom dia, Milhão. Bom dia, Sertão Central. Bom dia, Ceará. Bom dia, Brasil. Está entrando no ar mais um programa Esporte da Raízes. Na comunicação e produção do Edvan Silva, direção-geral de Antônio Carlos. Ficarei com vocês até meio-dia ou um pouquinho mais, levando muita informação esportiva aí no seu rádio, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. É sempre um prazer ter você em nossa sintonia. Sem perder tempo, vamos trazer os destaques. Caso de racismo na Espanha está dando o que falar. A gente só não abordou esse programa ontem porque a gente queria se inteirar, né? Queria ficar por dentro de mais detalhes, já que eu não assisti o jogo entre Sevilha e Real Madrid no final de semana, por mais uma rodada de La Liga. Mais uma vez, Vinícius Júnior foi alvo, né, de racismo na Espanha. Não é a primeira vez, viu? Mas agora o caso está dando uma repercussão, viu? Você sabe que as autoridades espanholas e principalmente, né, as autoridades de La Liga tomem providência. Pelo menos em relação àquele episódio em Madrid, onde colocaram um bonequinho, né, simbolizando o Vinícius Júnior, enforcado. Já está dando resultado, viu? Foram 4 pessoas presas hoje lá em Madrid, viu? E tá certo, tem que fazer isso mesmo, porque se não fizer, a coisa toma de conta, né? Esses racistas lá do jogo lá em Valência, eles já vão ficar com aquele negocinho que não passa um fio de cabelo, viu? Vixe! Porque eles sabem que as providências já estão começando a ser tomadas, viu? Um caso sério, rapaz, seríssimo de racismo. Mais uma vez com o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Vamos falar também da conclusão da rodada 7 da Série A. Pois não é que o Cuiabá aprontou, rapaz? Aprontou pra cima do Cruzeiro com mais um gol do Davidson. O maluquinho, né? Claro, né? Hoje é dia de Série B, meu patrão. Vamos falar da vitória maiúscula do Vozão Cearense no final de semana, mais precisamente no sabadão, lá em Santa Catarina. A vitória diante do Criciúma. Horas e 13 minutos, a partir de agora tá no ao esporte, claro, vamos trazer todos os outros resultados da Série B e, claro, né, trazer a classificação atualizada. Bom dia, tá no ar mais um esporte. Bye. Muito bem, 11 horas e 15 minutos, 11 e 15, tá no ar mais um Esporte, hoje terça-feira, 23 de maio, o ano é 2023, 23 do 5 de 2023, é hoje mesmo. Vou falar para você da oficina Renan Motos, fazendo revisões em geral, serviço de lava-jato e troca de óleo. Na oficina Renan Motos, você vai encontrar excelentes profissionais para fazer aquela revisão que a sua moto tanto precisa. Renan Motos está localizado na rua Bernardino Ferreira e tem a organização do meu patrão Renan e família. Tudo para a sua pescaria, você vai encontrar na Casa para o Pescador. Temos galão em todas as maias, linha para mutilamento, iscas artificiais, linha encerada que serve para cobrir rédeas, costurar, fazer cirurgia de animais, costurar bola e calçados. E o que mais, produção? Isso mesmo, né? Anzol de todos os tipos, tarrafas em todos os tamanhos, também temos por lá. E observação, se você não quiser comprar o galão feito, temos todos os material em promoção para montar aí do seu jeito. Molinete, carretilha, espinhel e vara de bambu em todos os tamanhos. Também você vai encontrar por lá. Eu estou falando da Casa para o Pescador, na organização do seu Luiz Valderlan e família. Fica ali na rua Joaquim Nemésio, ao lado da prefeitura, em frente a Escola Euclides. E o seu Luiz comunica que tem um ponto ali para alugar, viu? Na mesma rua, no mesmo enderecinho que eu acabei de falar. Então, se você interessar, é só procurar o mesmo Doquinha. É sim. Deixa eu falar para você aqui do Lava Jato Menino Jesus. Faz lavagem simples e completa, aplicações de cera, polimento e troca de óleo. Está localizado lá no distrito de Barra e atende no telefone 996-97-8406. 996-97-8406. Eu falei Lava Jato Menino Jesus, na organização, meu patrão Lala e família. Deixa eu falar para você agora da Milhanet. Nós temos planos para você que mora aqui na cidade, mas também temos planos para você que mora no sítio. A Milhanet, pensando na sua melhor conexão nas redes sociais, seja no Instagram, Facebook. Voltou já o Instagram, produção? Tá ok já o Instagram? Tinha paralisado, né? WhatsApp, né? E mais outras parafernalhas que tem aí, né, nas redes sociais. Então você vai assinar uma internet de qualidade, planos fibra ótica para você da cidade, via rádio para você do sítio. Na Milhanet o cliente tem mais vantagens e o atendimento é 5 estrelas. Olha o telefone 996-987334, 996-987334, operadora 88, aí tu faz ligação de WhatsApp à vontade. Eu não falei os planos, produção? Pronto, eu vou falar agora. Essa produção sempre atenta aí aos pequenos detalhes. Eita, mano! Vamos trazer aqui via rádio para a galera do sítio. 5 mega, R$70. 8 mega, R$80. E 10 mega, R$90. Já para você que mora na cidade, vai assinar a fibra ótica, são os seguintes planos. 50 mega, R$79,90. 100 mega, R$89,90. E 200 mega, R$99,90. A Milhanet fica localizada na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, vizinho aos Correios, na organização de Raniel e Marcos Aurélio. Olha, deixa eu falar de uma promoção aqui, show de bola, que o patrão Ranieri do Supermercado Lopes, o homem doidou, rapaz. Sabe aquela marca de gás, Liquigás? Pois é. O homem doido é 94 e quanto, produção? 94,90? Pronto. 94,90 ainda faz entrega no sítio ainda. Mas rapaz, é liquigás, tá bom, pessoal? Mas é gás, né? É gás de cozinha de qualidade, né? Então, essa promoção aí tá top de linha, viu? Supermercado Lopes. E daqui a pouco, claro, eu trago as promoções, as super ofertas do mês de maio. Supermercado Lopes, parceiro forte aqui do esporte. Deixa eu começar falando aqui do caso de racismo aqui do Vinícius Júnior. Falando aqui o nome do cidadão que estava no VAR, ainda bem que tu já foi afastado, viu, bichão? Afastado não, ele foi demitido mesmo. Aí, vai, animal. Vai cometer... Ele viu outros casos, né, de racismo com o mesmo jogador, né, e não deu em nada. Ele disse, não, vou deixar passar em branco aqui que... Não vai dar em nada, não. Mas como assim, Locutor? O quarto árbitro também está envolvido no racismo? Ele ofendeu o Vinícius Júnior? Não, não. Mas ele se omitiu a mostrar a gravata que o Vinícius Júnior tomou nas imagens que ele repassou para o árbitro de campo. O árbitro de campo foi lá no monitor... para poder ver, né, todo o embrulho, porque lá deu uma confusão danada, foi um junta-junta de jogador enorme, e o árbitro principal do jogo não conseguiu ver, segundo ele, né, não conseguiu ver a gravata que um jogador do Valência deu no Vinícius Júnior. Porque quando o cara chega querendo tirar, né, o jogador do bolo ali da confusão, você pega pela cintura, você até pega pelo braço. Agora você dá uma gravata no pescoço do rapaz, e é isso. Isso eu vejo, às vezes, numa abordagem, né, da polícia ou de seguranças municipal, quando o caboclo está resistindo à prisão, né? Mas não com um jogador dentro de campo, mas como se o cara fosse um delinquente, né? Pois esse jogador do Valência fez isso. Aí o árbitro de vídeo, que deveria mostrar todas as imagens para o árbitro de campo, pois diz aí que o canalha, né, o pilantra, só mostrou a agressão do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior foi expulso com... tá certo, a expulsão do Vini, porque ele agrediu, né, esse mesmo jogador que estava segurando. Mas e aí, a gravata que esse mesmo jogador deu nele e passou quase um minuto agarrado com o Vinícius Júnior, né, dando a gravata ali, segurando o Vinícius, deu uma corrida, ele segurou, foi firme, viu, quase que o Vinícius para se soltar foi preciso da ajuda do Rüdiger, né, do Rüdiger, zagueiro alemão que joga no Real Madrid. Então, o árbitro de vídeo, meu amigo, ele já foi expulso, viu. O presidente de La Liga, sim, deixa eu falar o nome do cidadão aqui, deixa eu falar o nome do cidadão aqui, do árbitro aqui, rapaz, mas tá de parabéns à Federação Espanhola, viu? Federação Madrilenha. Olha só aqui, Federação Espanhola, né, melhor dizendo. Ignacio Iglesias Villarrueva. É o nome do cidadão. Vai, bichão. Pois você acredita que esse canalha só mostrou as imagens do Vinícius Júnior sendo... Aliás, fazendo a agressão, né, com o jogador do Valência. Ele não mostrou a gravata que o jogador do Valência. Tu é racista também, bicho. Tu mostrou só pro Vinícius Júnior se dar mal, né? Só que tu tá, já começou a pagar já, viu? Ele não foi só suspenso, não, viu? Ele foi demitido, viu? Expulso não, né? A palavra mais certa foi demitido. Ele foi demitido do quadro de arbitragem de La Liga, viu? Pode até ele apitar outras competições ainda na Espanha, mas La Liga, ele foi demitido. Pelo menos por enquanto ele tá demitido, viu? Só se entrar outro presidente e botar ele pra dentro. Só que as declarações do presidente de La Liga, que eu não sei o nome do cidadão, eu preciso pesquisar no Google. As declarações dele foi meio devagar, viu? Para não dizer que ele estava compartilhando com os racistas, né? Estava apoiando. Ele, no lugar, né, de dar apoio ao Vinícius Júnior, que não é a primeira vez que o cara sofre racismo, né, em La Liga, Pois ele fez um discurso lá, meu amigo, bem, sabe, bem de levezinho, ou seja, quase dando apoio, né? É, faltou umas palavras mais diretas, né, para ele dar apoio aos racistas, né? Porque em momento algum ele atacou esse pequeno grupo de torcedores do Valência no jogo lá em Valência, na Espanha. E vale salientar, pessoal, que o time do Valência, a diretoria, ela não compartilha com esse tipo de atitude. Eles já colocaram uma nota nas redes sociais, esse jogo foi no domingo, né? Eles já colocaram uma nota nas redes sociais dizendo que vão punir esses torcedores. E tem como punir mesmo, viu? Porque tem as imagens lá do cidadão. É porque eu esqueci o nome da palavra que quer dizer macaco em espanhol, né? Agora eu não estou lembrado. Sei que eles cantaram essa palavra lá, entendeu? Em relação a Vinícius Júnior, ou seja, chamando o jogador de macaco. Você acredita, mas que até umas crianças que estavam no meio estavam cantando também. Você está vendo aí como é um caso sério. Além do caboclo, né, irresponsável, cometer o racismo, ele ainda incentiva as crianças que estão começando ali a ter entendimento da vida, ainda ensina as crianças a ter a mesma atitude. Tem que ser punido, viu, esses torcedores do Valência. Se o Valência fizer isso, tem uma coisa, eu vou tirar o chapéu pro time do Valência, viu? Porque não pode mexer, isso é inadmissível. Agora, uma coisa que me deixou feliz foi as declarações do presidente da Federação da Espanha. Esse é presidente da federação mesmo. Ele, como é que eu posso falar, rapaz? Ele repudiou, pronto, ele, encontrei a palavra. Ele repudiou a falta de apoio ao Vinícius Júnior. Ele repudiou a fala, não foi nem a fala, né, que ele botou, foi ele fez uma postagem, né, nas redes sociais, foi escrito, mas de certa forma uma fala, né, porque ali o caboclo está se expressando. Então ele repudiou a fala do presidente de La Liga, o presidente da Federação Espanhola. Ele foi totalmente contra o presidente de La Liga, e realmente não tinha como não ser, né. Eu sei que as providências vão ser tomadas, viu? As providências vão ser tomadas e o bicho vai pegar, né? É Ranielle, é a ministra de Direitos Humanos do Brasil. Depois eu vou pesquisar direitinho, que num governo federal, né, tem muitos ministros, né? A gente não decora o nome de todos. Mas eu vou pesquisar direitinho, porque ela já falou que vai com tudo também, viu, para cobrar das autoridades espanholas. Que seja punida essas pessoas que cometeram ato de racismo. Aí, meu patrão, a repercussão foi tão grande, mas tão grande, que já está tendo resultado. Vocês lembram do jogo, a gente até falou aqui, do clássico de Madrid, né? Que é Real e Atlético. São as duas potências de Madrid, né? Capital da Espanha. Foi naquele último clássico, foi no último? Ou foi no último ou foi no penúltimo clássico que houve entre Atlético de Madrid e Real Madrid, lá em Madrid, que os dois são de Madrid, né? Então o clássico sempre é lá, só que o Atlético tem um estádio dele, né? Então o jogo lá no estádio do Atlético, os caras poucas horas antes do jogo, eles colocaram tipo um boneco, é tipo esses bonecos de ventríloco, né? Que eles ficam assim comandando, né? E fazendo as falinhas, né? Só que esse lá era pequenininho, né? Não era. Tem alguns ventrílocos, né, que eles têm uns bonecos bem grandão. Esse era médio assim, pequeno, né? Mais ou menos de um palmo, eu acho. Ou menos até, talvez uma chave. Pois o bonequinho sendo enforcado, macho. Boneco do Vinícius Júnior. Só que aí, meu patrão, aí o bicho já tá pegando lá. Quatro pessoas foram presas hoje, viu? Em Madrid. Devido a essa repercussão desse caso ontem em Valência. Edvão, mas ainda não são os racistas do jogo do Valência, né? Não são. Mas pelo menos já está mostrando, né, que vai ter uma punição. Vai ter uma punição, porque eles estão exagerando demais. Antes de Vinícius Júnior acontecer no Real Madrid, ele só servia de chacota, mas o cara já sofria racismo. Porque só servia de chacota, sabe? Torcedores dizendo que não vingava, que ali tinha sido um dinheiro mal investido, né, do Real Madrid. Rapaz, só servia de meme na internet. Não deixa de ser um racismo, né, isso aí, né? E você afeta o psicológico da pessoa. Quando é só uma vez perdida, né? Até que ainda vai, né? Mais direto. Aí depois que o cara estourou, né? Que decidiu uma Liga dos Campeões, né? A última liga contra o Liverpool. E jogando muita bola. Não sei porque Vinícius Júnior não apareceu pelo menos entre os 5 candidatos a melhores do mundo. Não sei por quê. Tem uma coisa estranha aí também, viu? Mas ele ficou lá entre os 16, parece. Né? Um absurdo, né? Para que o Vinícius Júnior jogou na temporada passada. Mas enfim. Então já está começando a tomar atitudes, viu? Parabéns aí para os envolvidos que prenderam esses elementos lá em Madrid. Porque isso aí, cara, é uma, sabe, você colocar o boneco, né? De uma pessoa que já está sofrendo racismo. Você colocar o boneco com, né, sendo enforcado, moço, pendurado numa ponte. É muita crueldade, viu, moço? É muita crueldade. Eu sei que foram presos 4 indivíduos, viu? Suspeito de terem cometido aí essa barbaridade aí, né? E que tenha punição também nos casos lá em Valência, né? Em Valência, que tenha uma punição aí para os torcedores, já que não pode punir o time. Então, né? Até porque eu acho que o time nesse caso não tem culpa, né? Mas tem que punir, tem que identificar esses torcedores e punir, porque além deles estarem cometendo racismo, eles ainda incentivando crianças, mas crianças cantando o mesmo cântico. Olha, as crianças vão entender, lá vão saber o que significa aquilo. Porra, as crianças cantando junto com os adultos, um absurdo, viu? Vixe! Realmente um absurdo o que aconteceu esse final de semana em mais uma rodada de La Liga em que o Vinícius Júnior sofreu racismo. É, sim. É, com certeza. Tem que banir isso do futebol, viu, macho? Esse novo presidente aí da CBF já tá tomando atitudes também, porque no Brasil, o que tem de racista no Brasil também não é brincadeira, viu? Vixe! É acontecendo casos direto. O ano passado mesmo na Copa do Brasil aconteceu. E parece que já está tendo punição aí também, viu? Já está tendo punição aí. Eu sei que lá na Espanha o bicho está começando a pegar, viu? Agora, deixa eu falar aqui do Real Madrid, que eu não estou gostando da atitude, é do Real Madrid. Ficou claramente, quando o Vinícius Júnior foi expulso, ficou claramente que o árbitro de vídeo escondeu do árbitro principal as imagens do jogador do Valência enforcando o Vinícius. Aí o que eu quero dar uma lapada aqui no Real Madrid. O Real Madrid tá errando, viu? Mas como, locutor? Tá errando o Real Madrid. Real Madrid já era para ter tomado uma atitude dentro de campo para ajudar o Vinícius Júnior, viu? Porque isso não é a primeira vez, não é a segunda. Tá entendendo? Parece que é bem a terceira vez, caso de racismo com o Vinícius Júnior. E se não tomar atitudes, também não vai ser a última, não. Só que o seu Real Madrid era para ter feito igual o PSG. Um jogo do PSG, lá na França, eles cometeram racismo contra um jogador negro do PSG, o Danilo, né? Se eu não estiver enganado, que é até da seleção portuguesa. Eles cometeram um ato de racismo lá nas arquibancadas e o PSG e o árbitro também. Não, foi o árbitro, né? Foi o quarto árbitro. É mesmo, pai, que conversa. Dessa vez não foi os torcedores, não. Dessa vez foi o quarto árbitro, mas canalha, né? Não? Vixe! Outro canalha, viu? Eita, mano! Pois o quarto árbitro cometeu um ato de racismo contra o jogador português do PSG, que é bem pretinho, viu? É bem pretinho, Danilo. Pois o quarto árbitro cometeu, porque sabe o que foi que o PSG fez? O PSG chegou junto com Mbappé, Neymar, Messi e companhia. E avisaram pro árbitro de campo: se esse cidadão continuar aí, trabalhando aí, nós não joga mais o jogo. Deram uma pressão no árbitro de campo, mas foi grande. E aí, Edvão, o que foi que houve? O que foi que houve? Quarto árbitro foi, ó, psst, mandado embora da partida. E com certeza deve ter pegado uma punição pesada, viu? Lá em Madrid, lá na França, viu? Na Ligue 1, né? Como é chamado o campeonato francês. Você tá vendo aí? E foi só a primeira vez, hein, com o jogador. Mas olha que atitude do PSG. Bota os aplausos aí pro PSG, produção. Tá de parabéns os jogadores do PSG. Mbappé, Neymar, Messi enfrentaram, né? Foram lá na beira do campo e nós não joga enquanto esse cidadão não for retirado daí. Ainda foram educados, viu, com o quarto ato, porque ele não merecia ser nem chamado de cidadão, viu? Vixe! Era pra ter chamado pelo menos de indivíduo. Enquanto esse indivíduo não sair daí, nós não continuamos o jogo. Pois é, pô, o PSG tomou essa atitude. Pois era a mesma atitude que era pro Real Madrid ter tomado aí no domingo contra o Valência. Olha, todo mundo viu aqui o jogador do Valência dando uma gravata no Vinícius e só soltou quando chegou outros jogadores para ajudar a tirar, porque senão ele não ia soltar não. Pensa num caba bom de gravata, viu? Ah, corra, um caba daquele aí dando uma gravata no outro, o caba não deixa ele pegar não, viu? Numa briga assim, num canto, em qualquer canto, né? Na rua, em qualquer canto. Não deixa ele engravatar não, porque depois que ele engravatar, eu te dizer, ele mata o caba sem ar, viu? Não deixe não, porque o caba lá é bom de gravata, viu? Pois os jogadores do Real Madrid era para ter chegado pro árbitro principal. Você não viu lá no monitor, não? O jogador do Valência engravatando o nosso jogador, deu uma gravata, quase que não solta, passou quase um minuto, mancho, segurando o Vinícius. Rapaz, um minuto não, mas uns 40 segundos ele passou, viu? Tranquilo. No mínimo 30 segundos ele segurou o Vinícius Júnior. Pois o Real Madrid, o time do Real Madrid era para ter tomado uma atitude. Ou você volta no monitor e pede todas as imagens para expulsar o jogador do Valência também, ou então nós não joga mais o jogo. Aí eu queria ver qual era a providência que a Liga ia tomar, né? Porque tá as imagens aí para todo mundo ver. Ô Real Madrid, ops, fiquei gostando não, viu? Pra mim, ó, vocês baixaram no meu conceito. É o time que eu torço na Europa, é o Real Madrid, mas fiquei triste, viu, com o time do Real Madrid, viu? Vocês eram pra ter tomado uma atitude mais séria, macho. O jogador, o companheiro de vocês vem sofrendo racismo aí na Espanha faz tempo, não é de agora não. E aí vocês não tomam uma atitude, né? Gostei não, ó. Olha o dedinho aqui, ó. Fazendo o dedinho aqui no estúdio aqui, ó. Pra baixo, ó. Foram mal vocês, viu? Nota zero, viu? Pra vocês aí nessa atitude, viu? Eita, mano! Ainda vem Courtois, né? O goleiro Courtois. Se o Vinícius Júnior decide a sair do jogo, eu também tinha saído do jogo, né? Não, mancho. Vocês têm que se juntar aos jogadores tudinho do Real Madrid e tomar uma atitude, rapaz. Não viram o que o PSG fez, não? Agora o PSG... Eu tiro o meu chapéu, viu, pro PSG. E olha só que foi só a primeira vez que aconteceu isso lá, viu? Com o jogador negro do PSG. Jogador português, Danilo. Mas Mbappé, Messi, Neymar foram pra cima lá do árbitro principal. Enquanto vocês não tirarem esse cabra aí, nós não continuamos o jogo. Pode tirar ele daí, que era o quarto árbitro, né, na beira de campo. Mas o canalha cometeu o ato de racismo contra o jogador português. Tira o chapéu, viu, pro PSG. Parabéns já pro Real Madrid, ó. Ó, dedinho pra baixo, viu, ó. Vixe! Uma vergonha, viu? Vocês não tomar nenhum posicionamento dentro de campo, rapaz. Sendo que não é a primeira vez que isso acontece, viu? Ó, nota zero pra vocês, viu? Nota zero. Nota zero, viu, Real Madrid? Vixe! Nota zero. Eita, mano! Que horas, produção? Rapaz, levei quase o... Olha a hora! 11h40, eu já vou ter que ir para um break. Quando eu voltar aí, sim, eu vou voltar aí falando de séries A e B, né? A conclusão da sétima rodada, a derrota do Cruzeiro em casa pro Cuiabá. Aí eu vou, bem rapidinho, só falo aí. Davidson, né? Já falei quem fez o gol já. Vou falar só as posições que o Cuiabá ganhou, que ele ganhou mais posições do que o que eu estava imaginando, viu? Do que o que eu falei ontem. Ele ganhou bem umas 4 posições, viu? Deu uma subida boa na tabela e ainda empurrou de quebra o Vasco da Gama para a zona do rebaixamento e o Corinthians lá para o lugar que estava o Cuiabá, 17º. O Corinthians perdeu mais uma posição, viu? Com essa vitória do Cuiabá. E claro, né? Aí sim a gente passa para a Série B e vamos repercutir bastante a vitória, né? É porque eu não poderia deixar passar em branco, pessoal. Ontem eu só não abordei já esse assunto aqui porque eu não estava bem por dentro. E eu queria estar bem por dentro, que era para poder fazer, sabe, esses comentários que nem eu fiz. Aqui eu tirei tudo de cabeça aqui, eu não tenho nada anotado. Eu só vi as manchetes ontem, as matérias. Para não falar que eu não tenho nada anotado, não vou mentir, eu trouxe o nome aí do árbitro de vídeo, anotado. Que aí é um nome complicado, né? Mas agora, deixa eu ver aqui, sem olhar, deixa eu ver se eu já aprendi alguma coisa. Ignácio Iglesias... já o último nome aqui eu não me lembrei, não vou mentir. Eita, mano! Mas tá quase 100% na cabeça já, né? O nome do cidadão lá. Bolerueva? Como é? Villarrueva? Pronto, mas a produção me ajudou aqui. Então, Ignácio Iglesias Villarrueva. Villarrueva, né? Pronto. Essa produção é arrochada. Eita, mano! Então vamos lá, agora sim, bora pro beco, bora que a hora não para, hein? 11h42. Bora, volto já. Renan Motopeças, acessórios e serviços. Só a maior e mais completa loja oferece o que há de melhor para a sua moto. Renan Moto, a melhor opção da cidade. Aqui você encontra serviço especializado em injeção eletrônica, revisão mecânica em geral e tudo de melhor para a sua moto. Renan Moto, aqui você pode confiar. Peças e serviços em geral. Venha nos fazer uma visita. Rua Bernardinho Ferreira, no centro de Milhã. Informações é só ligar ou mandar um WhatsApp 88 99733-3333. E mais, aceitamos todos os cartões de crédito. Renan Moto, o melhor para a sua moto. Agradecemos a preferência. Comagre, materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro no depósito Comagre, pois aqui você tem tudo em tijolos, areia, cimento, cerâmicas, pisos e azulejos em geral, cobertura, tintas, material elétrico, hidráulico, ferramentas bromásio, madeirites e tudo que você vai utilizar na construção da sua casa do piso ao teto, inclusive com entrega imediata. Venha conhecer as melhores opções com ótimo atendimento e facilidade na hora de pagar. O depósito Comagre está localizado na Rua Francisco Holanda, 141, centro de Milhã, Ceará. Telefone 88-3529-1407. Aceitamos cartão de crédito e temos os melhores preços e as melhores marcas. Organização Jackson e Leilson. No Supermercado Lopes, seu mês começa com muita economia. São dezenas de produtos em promoção toda semana. No Supermercado Lopes, você encontra tudo em gêneros alimentícios, enlatados, frios e congelados, material de limpeza, papelaria, utensílios domésticos e muito mais. Do Supermercado Lopes, na compra à vista, a partir de R$10, você ganha 6% de desconto na hora. Supermercado Lopes, fica localizado à Rua Maria Eufrásia, número 220, centro de Milhã. Aceitamos todos os cartões. Tela entrega 99733-1115, na organização de Ranieri e família. Olha, se você quer melhor experiência em navegação, então preste muita atenção. Se liga aí! A Milhanet é a melhor conexão. Pois se prepara que a Milhanet é a melhor pra se conectar. É a melhor pra você navegar. É a melhor pra você navegar. Pois se prepara que a Milhanet é a melhor, não tem comparação. A Milhanet é a melhor opção. A Milhanet é a melhor opção. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva suas conexões. Assine seu plano de fibra ótica agora mesmo. WhatsApp 88996987334. Milionete, você online. Ah, Rabolar, está de novo. Eita, vai acabar com minhas caçarolas com essa testa véia. Vai pra onde? Não se preocupe, minha filha. Se eu quebrar essa caçarola, eu mando fazer outra. Só cena, Milhão, fazer uma caçarola dessa. O quê? É só ir bater ali na metalúrgica de Joãozinho, menino. Lá Joãozinho faz. Até o pino da grampola de ferro. O que você quiser, Joãozinho faz. Ai, ruim, é mesmo, rapaz. Joãozinho, o rei do ferro e do aço, rapaz. Vai bater lá na JV Metalúrgica 1001. Pode pensar o que você quiser fazer de ferro e de aço, que Joãozinho faz. JV Metalúrgica 1001. Lá nós faz, olha. Portas e portões em geral. Portas de enrolar, grades para janela, reboque para carro, carrocinha para mota, engate para mota, cangalha, manutenção para roçadeira e motosserra, pintura em geral, estrutura metálica em geral. E mais, mata burro, churrasqueira feita de ferro, feita de aro de ferro de carro. Eita, molesta, o mundo se acaba e fica só a churrasqueira assando carne. Eita, pila. Aí o que você imagina aí na sua cabeçola, Joãozinho faz, de aço e de ferro. E atenção, venha fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum, viu? E você ainda paga tudo com seu cartão de crédito. JV Metalúrgica 1001, formas em ferro e aço, bem ali, ó, na rua José de Araújo, sem numeral, mesmo no miolinho, mesmo na croa, mesmo na cabeçolina, de Milhão. Telefone 889-9697-4279, bem pertinho da Casa Lotérica. Vá lá e faça o seu orçamento sem compromisso nenhum e fala com ele, Joãozinho, o homem do maçarico mais procurado na Milhão. Eita! Eletrônica Televídeo, consertos de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, televisores, DVDs, toca-CDs, receptores de antenas parabólicas e outros. Leve seu aparelho para quem entende e oferece serviços de qualidade e com garantia. Televídeo Variedades. A Televídeo Variedades dispõe de grande variedade em peças de reposição para equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, além de peças para equipamentos de refrigeração. E mais, cartões de memórias, pendrives e capas para celulares. Eletrônica Televídeo e Televídeo Variedades. Rua Benigno Bezerra, 44, Centro de Milhã. Fones 3529-1490 e 9692-3666. Eletrônica Televídeo e Televídeo Variedades. Organização Damião e Jéssica. Atenção, milhaenses! A BL Variedades está com muitas novidades para o seu lar, onde você encontra utensílios domésticos, depósitos em plásticos, vidros, brinquedos e muito mais. Venha conferir! Temos os melhores preços e facilitamos as suas compras no cartão. BL Variedades fica na Doutor Wilson Pinheiro Centro. Organização Bebeto e Lúcia. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. pintado eternamente imenso e esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, ó pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, erigido ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória. Brasil! Brasil! Da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Muito bem, 11 horas e 52 minutos. 11h52. Voltamos aí do break comercial ao som do hino nacional brasileiro. Olha, um assunto tão grave como esse, né? Que é o assunto de racismo. Seja com Vinícius Júnior, claro que está dando uma repercussão muito grande, né? Porque o Vinícius tem uma fama muito grande na Europa e o Real Madrid é um time muito conhecido, né, no mundo inteiro. Mas que sirva de exemplo também para outros jogadores que não são tão conhecidos assim, né? Outros jogadores negros e que passam por isso todo ano, né? Então que sirva de exemplo também para que seja punido também em outras ligas também, né? Esses caboclos que cometem esses atos criminosos, né, de racismo. Porque não é a cor da nossa pele que vai definir caráter. E isso não faz diferença nenhuma para Deus, né? Cor de pele. Então vamos lá. Aí eu vi outra notícia. Eu acabei de ver uma notícia aqui muito boa. Não é só o árbitro de vídeo que está demitido de La Liga, não, viu? O árbitro de campo também. Porque acredito eu que, como passou, foi tempo, né? O jogador do Valência dando a gravata no Vinícius. Possível que o árbitro de campo não tenha visto alguma coisa, né? Nem que seja de relance. E aí, quando foi ver no monitor, que viu que as imagens não estavam completas lá, ele pedisse. Ele tivesse pedido pro árbitro de vídeo, né? Ele também foi omisso, viu? O árbitro de campo também foi omisso. Todos os jogadores dizendo que o Vinícius Júnior sofreu uma gravata do jogador do Valência. Por que que ele não se comunicou com o árbitro de vídeo e perguntou? Rapaz, os jogadores do Real Madrid aqui estão indignados porque o Vinícius tomou uma gravata do jogador do Valência. Isso aconteceu mesmo? Tem as imagens aí? Aí o árbitro de vídeo, meu amigo, não ia poder se, né, tirar o corpo de banda. Sendo que estava pressão ali para ele mostrar as imagens por inteiro. E aí ele ia mostrar, né? E o árbitro ia ver e ia punir. Mas os caras foram tão burros, o árbitro de campo também foi omisso. Porque quando todos os jogadores vêm para cima de um árbitro cobrar uma coisa que não foi, né, que não foi punida, é porque alguma coisa tem. Pois eu acabei de ver na internet agora que a comissão de arbitragem da Espanha demitiu, foi tudinho, viu? E os bandeira? Onde era que estavam os bandeira nessa hora que nenhum viu? O Vinícius Júnior sendo engravatado, né? Recebendo uma gravata. Principalmente o bandeira lá do lado da confusão lá, viu? Embora que ele fique do outro lado do campo. Aliás, ele fica lá do outro lado, né? Mas ele venha. Quando tem uma confusão como aquela, os bandeira, o que está mais longe, vem para o meio de campo, ou seja, ele fica mais próximo. Alguns vão até lá para perto, né, para ajudar a desfazer aquele bolinho, né, que fica ali na hora da confusão. Então todo mundo foi punido, viu? Estão tudo demitido de La Liga. Na próxima temporada não trabalha mais em La Liga, não, viu? Pois parabéns para a comissão de arbitragem espanhola também, viu? Eita, logo, tô sendo assim, tô tomando providência, hein? Logo de manhã mais cedo, você viu que quatro, não foi de manhã cedo não, já foi agora queimando 10 horas da manhã, viu? Eu vi na internet que eu apurando mais fatos, né, pra poder trazer cada vez mais assunto, né, pra cada vez trazer mais detalhes pra esse assunto. Aí eu tinha visto, e agora há pouco no intervalo, né, continuei fuçando aqui as redes sociais pra ver se via mais alguma novidade, e vi essa. Toda aquela comissão de arbitragem que estava no jogo de Valência e Real Madrid, tudo foi demitido. Tá vendo? O bicho tá pegando lá. Eu digo que vai ter mais punição, viu? Porque o caso tá tendo uma repercussão, rapaz, gigantesca. Porque não é a primeira vez, né? Mas que o jogador sofre racismo. Agora eu queria mesmo, rapaz, eu vou ficar alegre mesmo é quando aqueles torcedores lá do Valência forem punidos. Eles passar pelo menos tomar um gancho aí, num mínimo de uns 10 jogos, sem poder assistir os jogos do Valência no estádio. Mas o certo mesmo era tomar uma cadeia, né? Porque racismo é crime. E dá cadeia, viu? Tem umas fianças aí que paga, né? E o caboclo vai liberado. Mas ele tem que ter alguma punição também para não poder assistir mais o jogo do time no estádio por muito tempo, viu? E ele ser identificado para poder receber aí uma punição também, se não for preso, né, uma punição aí de cesta básica aí, todo mês dá tantas cesta básica aí para famílias carentes, que em todo canto tem, né, todo canto tem pobreza. Mas alguma punição tem que ter para aqueles torcedores do Valência também, viu? As punições não podem ficar só para arbitragem também, não. Eles foram coniventes com a situação, foram omissos, foram. Mas tem que punir também os torcedores do Valência, viu? Agora tá de parabéns, viu? A Comissão de Arbitragem Espanhola. Então vamos lá, pessoal. Bem rapidinho aqui, vamos encerrar aqui a última rodada, o último jogo, né, da rodada 7 do Brasileirão Série A. Davidson, aos 37, fez o gol da vitória do Cuiabá, né? Estatísticas, o Cruzeiro chutou 15 bolas, 8 foi dentro do gol, nenhum entrou. Já o Cuiabá chutou também 15. E olha a diferença, só 2 foi dentro do gol, mais um entrou. Fazer o quê, né? O que vale é bola na rede. Posse de bola, 66% do Cruzeiro, 34% do Cuiabá. Faltas, o Cruzeiro fez 16, o Cuiabá fez 15. Cartões amarelo, Cruzeiro tomou 1, Cuiabá 3, cartões vermelhos ninguém levou, impedimentos 5 pro Cruzeiro, 2 pro Cuiabá e escanteios o Cruz Maltino, né? Aliás, a Raposa teve 6 e o time Mato Grossense teve 2. Vamos aqui as escalações aqui, bem ligeirinho. O Cruzeiro tá em quinto, né? Com 12 pontos e o Cuiabá agora foi para 14º. Ganhou 3 posições, não foi? Ganhou 3 posições, viu? O Cuiabá ganhou uma a mais do que a que eu achei ontem, né? Vamos as escalações bem rapidinho. O Cruzeiro jogou no 4-3-3. Jogou com o goleiro Rafael, linha de defesa formada pelo Oliveira e o Luciano Castan. Lateral esquerdo, Marlon, e direito, William. Ramiro, Felipe Machado e Neto, né? Os meio-campistas, uns volantes, né? E Wesley, Dourado e Bruno Rodrigues no ataque. Esse é o time do português Pepa, né? Agora vamos ao time do Antônio, né? O outro português, viu? É outro treinador aí do Cuiabá. Bora lá, jogou também no 4-3-3. Jogou com o goleiro Walter. A linha de defesa formada pelo Alan Pereu e o Marlon. Alan em Pereu e Marlon. Matheus Alexandre na lateral direita. Riquelme na esquerda. Os meios campistas, Denilson, Raniele e Fernando Sobral. Com volantes também, né? Incluído tudo. Wellington Silva, Davidson e Jonathan Cafu no ataque. Time aí do Antônio, né? O português. 2 portugueses. Então daí, né? Eu já falei as posições que o Cuiabá ganhou, né? Saiu de 17º, foi para 14º. Acabei de falar aqui, não precisa nem entrar na classificação, né, produção? Que aqui também mostra aqui, ó, as posições das duas equipes, né? Que eu estou trazendo as estatísticas. Cruzeiro permaneceu em quinto com 12 pontos. E olha só que um empatezinho ontem já servia pro Cruzeiro, viu? Ele voltava pro G4 e colocava o seu arquirrival, né? Atlético Mineiro, jogava o Atlético Mineiro para quinto. Mas o Cruzeiro não conseguiu nem empatar. Quem achou bom foi o Atlético Mineiro. Deixa eu falar mais uma vez para você, onde tem tudo para a sua pescaria. Você vai encontrar na Casa para o Pescador. Temos galão em todas as maias, linha para mutilamento, iscas artificiais, linha encerada, anzol de todos os tipos, tarrafas em todos os tamanhos e observação. Se você não quiser comprar o galão feito, temos todos os material em promoção para montar do seu jeito. Molinete, carretilha, espinhel e vara de bambu. Em todos os tamanhos, também você vai encontrar por lá. Casa para o Pescador, organização Seu Luiz Valderlan e Família. Fica na rua Joaquim Nemes, ao lado da Prefeitura, em frente à Escola Euclides. Na mesma rua tem um ponto para alugar. Se você interessar, é só procurar o Seu Luiz Valderlan. Eu já entrei na tabela da Série B aqui, para poder trazer aqui, né, os resultados... Essa outra rodada, Série B, que já começa mais uma rodada hoje, né? É a oitava, é? É a oitava mesmo. Então vamos trazer logo os resultados dessa sétima rodada, depois eu trago a classificação. Tem um recadinho antes, né? Pronto. Vou falar para você aqui do Salão dos Malas. Está localizado na rua Pedro José de Oliveira, só que agora do outro lado da rua, né? Mas é na mesma rua, quase em frente ao antigo Salão do Bal, né? Quase em frente mesmo, não tem erro não. Você pode até estacionar a moto lá debaixo dos pés de planta, né, do antigo salão, e vir caminhando pro novo salão, né, que é do outro lado. Salão dos Malas, aberto de segunda a sábado, de 7 da manhã ao meio-dia, das 13 da tarde às 18 horas da noite. Organização Bal Cabeleireiro. Eu tô aqui às pressas para ver se dá para falar um pouquinho dessa vitória zaça, né, do Vozão, rapaz. Bora lá. Vamos trazer os resultados da sétima rodada. Ceará, Mirassol 2-0 no Vitória. Tombense 0, Londrina 2. Atlético Goianiense 0, Avaí 0. Sport, esse aqui foram os jogos do sábado, né? Sport Recife 3, Botafogo 0, Ituano 0, Novo Horizontino 2. Sampaio Corrêa 1, ABC 0. Esses foram os jogos do sábado. Agora vamos para os jogos do domingo. Chapecoense 0, Juventude 2. Criciúma 1, Ceará 2. Que vitória do Ceará, né? Eu já repercuti mais essa vitória. Ponte Preta 1, Guarani 1. CRB 0, Vila Nova 3. Então vamos lá. Vamos trazer aqui as estatísticas de Criciúma 1, Ceará 2. É assim, vitória, né? Que vitória do Vozão, jogando em solo catarinense, uma vitória realmente muito convincente, né? Uma vitória muito bacana do Vozão. E vamos trazer aqui quem fizeram os gols do Ceará, o Nicolas, aos 3 minutos. Ceará também encontrou esse gol cedo, macho. Você encontrar um gol cedo na casa, em qualquer canto, seja em casa ou fora, mas você encontrar um gol em 3 minutos fora de casa, rapaz, isso lhe dá uma motivação enorme. E diz que na pré-eleição, vi também na internet, na hora que eu vi a notícia lá, né, dos árbitros lá do jogo do Valência com o Real Madrid, né? Aí eu vi também essa matéria aqui, deixei para falar quando eu estivesse falando do Rosão. Diz que o Barroca usou o filme, não tem aquele filme? Você que gosta de assistir filmes, com certeza já assistiu, né? Tropa de Elite, né? Eita, mano! Pois disse que o Barroca usou o filme Tropa de Elite pra poder dar uma dura nos jogadores do Ceará. Vixe! Rapaz, pois não é que deu certo, mancha? E o Ceará ganhou do Criciúma. Esse Criciúma é embalado, viu? Tá brigando lá em cima pra poder ir pra Série A. Não foi, ganhou de um time qualquer, não, viu? Então vamos lá, Marquinhos Gabriel, aos 32, empatou de pênalti ainda no primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo o Ceará fez o segundo, né, com o Eric, aos 44. E foi isso mesmo, foi os gols do primeiro tempo. Criciúma 1, Ceará 2. Umas estatísticas: o Criciúma chutou 22 vezes, 9 dentro do gol e 1 entrou. Já o Ceará chutou 13. para um time que jogou fora de casa, até chutou bem, viu? 13 chutes e 7 foi dentro do gol, duas entraram. Posse de bola, o Criciúma teve bem mais, né? Logicamente, além de jogar em casa, perdendo o jogo, né? 61%, o Ceará teve 39%. A precisão de passe foi 83% do Criciúma, 74% do Ceará. Faltas do Criciúma foi bem parecidas, né? O Criciúma fez 13, os catarinenses fizeram 13, os cearenses fizeram 12. Cartões amarelos, catarinenses tomaram 3, o Vozão tomou 5. Cartões vermelhos ninguém levou, impedimento, o Criciúma entrou uma vez, o Ceará 3. Escanteio já, aí o Criciúma goleou, né? Teve 9 escanteios e o Ceará apenas 2. Mas como escanteios, né? Não quer dizer nada, não vale gol, a vitória foi do Vozão. Olha só, o Criciúma mesmo com uma derrota, ficou em quarto lugar com 14 e o Ceará em 11º com 10. Já está começando a olhar pro G4, hein? Está começando a olhar mais de perto pro G4. Vamos trazer as escalações. O Criciúma jogou naquela velha escalação 4-4-2. Jogou com o goleiro Gustavo, a linha de defesa formada pelo Alisson e o Matheus Manaus. Lateral esquerdo, Márcio Hermes e o Jonathan. 4 homens no meio de campo, o Matheus, o Cabral, o Alves e o Marquinhos Gabriel. E na frente, Thiago Marques e Felipe Vizeu. Quem é o treinador do Criciúma? Não sei, tem que olhar no papel. Tem que olhar na escalação completa. Aqui eu estou só com as escalações de campo. O Ceará jogou num 4-2-3-1. Vamos lá, jogou com o goleiro Bruno, porque o Richard se machucou, sentiu um desconforto muscular ainda no aquecimento para o jogo. Luiz Otávio na defesa, Lacerda, Kaique na lateral direita, Danilo Barcelo na esquerda. Richardson e William Maranhão de volantes. Jean Carlos, Chay e Eric, né, no meio de campo com os dois extremas. Mais o Eric, né, de extremo, o Jean Carlos é mais um jogador de meio de campo, e o Nicolas de centroavante na frente. Esse é o time do Barroca. É Fernando Barroca, é? Se tiver errado o primeiro nome do rapaz, depois eu falo. Depois eu conserto. Eu sei que o sobrenome é Barroca. Deixa eu ver o nome do treinador do Criciúma. Ah, é o Carlos Tencati. Eduardo, mas que negócio de... Eduardo Barroca, pronto. Pô, mas nem falar o nome que eu errei pra mim. Vixe! Então tá aí, né? Carlos Tencati, né? Do Criciúma. Carlos Tencati, do Criciúma. E Eduardo Barroca, do Vozão Cearense. Vitória muito importante do Ceará. Vocês já viram aí, né? Foi pra 14º com 10 pontos. E está de olho aí no Criciúma, né? De olho no, principalmente no Criciúma também, né? O Criciúma é o quarto colocado com 14 pontos. Mas deixa eu ver aqui agora a classificação geral, né? Mas antes tem um recadinho, pronto. Então antes de eu trazer a classificação geral, deixa eu aproveitar para passar logo o jogo, já que eu estou aqui com 100% da tabela atualizado aqui. Deixa eu passar logo os jogos dessa 8ª rodada que abre hoje. Tem 3 jogos. O Botafogo recebe o Mirassol, clássico do interior paulista, né? 7 da noite. Aí 9:30 da noite, o Novo Horizontino recebe o Avaí. E também 9:30 da noite, o ABC recebe a Tombense. Esses são os jogos de hoje. Amanhã tem mais jogo da Série B. Eu vou passar logo, né? Porque amanhã eu não falo mais de Série B. Olha, amanhã 7 da noite o Vitória recebe o CRB, 7 da noite também o Juventude recebe o Atlético Goianiense, o Londrina recebe o Ceará. Ai não, espera aí, tem um Ceará amanhã? Então pronto, deixa quieto. Então, amanhã eu trago os resultados de hoje e falo do jogo do Vozão Cearense. É mais um jogo fora, é? Vai jogar com Londrina, hein? Lá no Paraná. Não é no Paraná? Ou é no Pará? Não, é Paraná. Londrina é paranaense, né? Então é paranaense, agora tá certo. Então vamos dar mais um recadinho aqui. Deixa eu falar para você da Milhanet. Temos planos fibra ótica para você da cidade e via rádio para você do sítio. Milhanet está localizada na Avenida Doutor Wilson Pinheiro, vizinho aos Correios. Olha o telefone para contato: 996-987334. 996-987334. A operadora é 88 e você pode fazer ligação de WhatsApp à vontade. Eu falei, Milhanet é internet de qualidade. Brasil! Brasil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui as promoções aqui do Supermercado Lopes. Super ofertas de maio. Você vai comprar o lava-louça Juá, né? 500 gramas, R$ 3,89. A toalha umedecida, R$ 10,69. Água sanitária Dragão, litro, R$ 1,79. Tem também um sabão em tablet, lavandeira. O quilo, R$ 9,79 cada. E temos também o papel higiênico folha dupla, Mimo, leve 12, pague 11, R$ 18,39. Então tá aí, né? Super ofertas do mês de maio do Supermercado Lopes. Fica localizado na rua Maria Frásia, centro de Milhã, Ceará. Organização Ranieri Família. Olá para você aqui do Depósito Comagre. Temos tudo para a sua construção: tijolo, areia, brita, pó de pedra, arisco, cimento e madeiras. Quer reformar seu banheiro? Temos tudo que você vai precisar. Uma linha bem moderna de armários, vários modelos de espelhos, cerâmicas antiderrapantes para maior segurança na hora do seu banho. Venha fazer uma visita. Ficamos localizados na rua Francisco Holanda, número 141, centro de Milhã, Ceará. O telefone é o 999-50-9879. 9950-9879, operador 88. Eu falei Depósito Comagre, organização Jackson e Leilson. Brasil! Brasil! Eita, passamos aqui 2 minutinhos aqui do nosso horário. Meio-dia e 12. Mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se assim Deus nos permitir. A todos vocês, muita saúde, muita paz. O resto a gente corre atrás. Fique aí com a programação musical da tarde. Até a próxima. Tchau, tchau! Raízes FM apresentou Esporte da Raízes com Edivan Silva. Com Edivan Silva. Sintonize Raízes. Raízes FM. Meio-dia e 13. Avnevine, Matheus Fernandes.